meuscds.com. Sucesso! Essa aqui também, muito sucesso no Brasil. Ai, paixão! Canta assim, São Tomé. Quero ouvir. Como é que foi me ver morando em outro endereço? Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não tão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não vão no mesmo lugar, mas sinto em te informar. Criamos cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Meu abraço, né? Levou o que construímos juntos. Ficou com cargo, com a casa, saudade, com tudo. E foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, assuntos. Salve daí que eu canto daqui, me peba. Bora, meu prefeito, demonstre para Bruno Castro. Meu CD.com. Como é que foi me ver morando em outro endereço? Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar, mas sinto em te informar. Criar um cenário diferente não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Levou o que construímos juntos. Ficou com cargo, com a casa, saudade, com tudo. E foi fácil, né? Sozinho aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos. Me tirar de casa é fácil, né? Quero ouvir. Levou o que construímos juntos. Ficou com cargo, com a casa, saudade, com tudo. E foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí, como é que é? Por tudo no lugar de sempre. As coisas, as fotos. Sofre daí que eu canto daqui, me peba. Se aquele é o Rio, o homem sem coração. Quero ver. Como é que foi me ver morando em outro endereço? Quem gostou faz barulho.